Cortar um braço não é tão fácil quanto nos filmes. Os samurais treinavam com uma espada durante toda a vida e, mesmo assim, um corte limpo em um golpe só era incomum. Imagina como é para um velho com uma machadinha. Acerta o primeiro golpe. A carne se corta, mas o osso não. Ele começa a espatifar, mas resiste. O garoto grita: "Meu filho, John." John se debate e Maria, minha outra filha, o segura. Hora do outro golpe. O segundo golpe termina de arrebentar o osso, mas perde força e não termina de cortar a carne. Calma, guri. Só mais um pouco. Mais um golpe e termina o serviço. O garoto desmaia com um misto de dor e alívio. Pelo menos não vai se tornar um maldito zumbi. Começo a fazer a limpeza. O cheiro de sangue pode atrair os monstros. Enquanto isso, Maria sai para fazer um reconhecimento. Fico com o coração na mão de deixar ela ir sozinha, mas ela é muito mais ágil e sagaz do que eu. É melhor assim. Em pouco tempo, ela volta e as notícias são péssimas. O galpão onde estamos escondidos está cercado por mortos-vivos de todos os tipos, desde os mais comuns até os malditos balofos. E o pior, uma abominação. Perto do beco por onde temos que passar para pegar o carro e sair daqui. Em uma das esquinas tem uma grande lixeira virada, formando uma barricada. Ela vai ter que servir. Felizmente, temos uma granada, a única coisa que pode matar a abominação. Contamos a pouca munição e bolamos o plano. Hora da ação. Saímos pelos fundos, sorrateiros. Matamos os poucos zumbis com o facão e a machadinha para evitar fazer barulho. Paro atrás da lixeira enquanto Maria e John sobem em uma escada de incêndio atrás de mim. Os zumbis nos veem e avançam. Os zumbis pequenos chegam primeiro e não conseguem atravessar a barreira. Existe uma fresta, mas só um deles pode passar de cada vez e eu consigo matá-los. Lá de longe, a abominação avança em nossa direção. Não temos munição para todos esses zumbis. Precisamos de todos juntos para usar a granada. Os lerdos se amontoam na barreira e os maiores vêm de trás. Se um balofo chegar na barreira, o plano já era. Maria usa o rifle para derrubar os balofos enquanto eu mato os zumbis na barreira e John me dá cobertura. A abominação avança com tudo, mas ao contrário do que pensamos, a barreira não é nada para ele. Ele empurra a barreira com sua força descomunal e quase sou atropelado por ela. Pego a granada, mas antes que possa fazer qualquer coisa, a abominação dá mais uma pancada na grande lixeira pesada. Ela me acerta com tudo e me joga contra a parede. Minha cabeça sangra, meu ouvido zune. Olho para cima, vejo Maria gritando, mas não escuto nada. Olho para meu braço. Ele está destruído, mas de alguma forma minha mão ainda segura a granada. Impossível arremessar. Vejo a abominação e os outros zumbis marchando em minha direção. Tiro o pino da granada com a outra mão. Lembro do dia em que os gêmeos nasceram, o melhor dia da minha vida. A granada explode. Cultura Nerd Geek apresentou Quebrando o Cerco, um audiodrama original baseado no board game Zombicide. Roteiro: William Vulto. Edição e sonorização: Léo Oliveira. Narração: Pensador Louco. Agradecimentos: Pensador Louco e Douglas Quadro. Este podcast foi editado por Léo Oliveira.